se esconder. Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Quando lembrar da gente, com quartirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Quando lembrar da gente, com quartirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, pegada do gordinho é quem te deixa louca. DJ Nando do estúdio super eletrizante do Acará. Olha se tá, fala pra mim, se vai falar que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei as tarde, mas você insiste se esconder. Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Olha quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, e cê vai querer meu beijo na boca. Cê me liga pra fazer aquelas coisas, pegada de vaqueira que me deixa louca. Vou lembrar da gente, tirando a roupa, aí vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, pegada de vaqueira que te deixa louca.